Thank you.

3, 4, 0 autorizado. Comando a do plano de voo, decolando ao 0, primeira curva direita. Provável saída, será Arbor 1, Elefa, aguarde até nos confirmação. 120, decimal 8, controle, 5534, transporte. Dando 340, decolando ao 0, concluindo a direita, provável Arbor 1, decolando ao Elefa, controle 120, decimal 8, 0, 5534, transporte, voo 900. Apenas aguarde a confirmação da sua rota, ok? Thank you. 00 autorizado, via 310, cuidado, 316, seja muito conforme. Decolada 10, primeira curva à direita, saída salvo 1, mega, ótima. 120 do sinal 8, controle 5517, transporte. Autorizado no 4, chega para o carro. Daí voo 9068, posto 10, estacionamento 508. Autorizado, chega para o carro. 510, estacionamento, tomarei para o carro, voo 9068. Paz e a Juliette Alves, no próximo ponto de espera da pista 1-0, CNH 1-0, no Paz. O número 61 seguirá como número 2 do ponto, para o ponto de espera, retaguarda da nossa companhia. E a parte do Índia, o ponto de espera da pista no 0 chama próximo, general no 0 no passo. O mesmo já segue via Índia, o gol número 11. Vamos chegar na área 1-1, stand by, start up. 5, chama o controle 1208. 08, bom dia, voo 9068. Autorizado, suspeito, 01, chamado para baixo. São Paulo, Congonhas, nível 360 autorizado, via Ângelo 10, Cubase, Ângelo 16, conforme a rota. Decola a pista 10, primeira curva à direita. Na saída, salvo 1, Leda, Mótimo. 120, decimal 8, controle, 5540, transponda. Para a suspensão de acionamento, portão 10.